Boa leitura. A Paixão do Senhor, Luiz de La Palma. A obra A Paixão do Senhor, escrita no século XVII, é um dos grandes clássicos da espiritualidade cristã. Livro de cabeceira de grandes santos, talvez o maior relato da paixão de Cristo de todos os tempos. Seu autor, Padre Luiz de La Palma, retrata com maestria e impressionante interioridade os momentos finais da vida terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstra como o Senhor, verdadeiro Deus, viveu em sua humanidade santíssima o sacrifício redentor para nossa salvação. Essa obra é imprescindível para todos aqueles que desejam meditar na Passio Domini, para aqueles que queiram viver junto com o Senhor o mistério de sua entrega redentora por nós. Padre Luiz de La Palma nasceu em Toledo, Espanha em 1560. Entrou na Companhia de Jesus com 15 anos, escreveu A Paixão do Senhor aos 64 anos. Após uma vida fecunda e extensos trabalhos na companhia, onde exerceu vários cargos de governo, morreu em Madrid em 1641. Passio Domini. Este clássico da espiritualidade cristã de autoria do Padre Luiz de La Palma. O escrito original data de 1624. Atravessa os tempos conservando a capacidade de levar-nos a mergulhar na entrega de Jesus por nós, atingindo uma compreensão mais profunda e objetiva deste santíssimo mistério, que impulsiona a conversão. Certo é que a paixão do Senhor, Passio Domini no latim, é o ponto mais alto, o cume da história da salvação. O sacrifício cruento de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário é a prova mais incontestável do infinito amor de Deus pela humanidade. De tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para o salvar. Durante praticamente os últimos 20 séculos, a Santa Igreja continua celebrando a paixão do Senhor, em seus altares, onde o mistério do Cristo crucificado, morto e ressuscitado se perpetua e atualiza-se. A autêntica fé católica sempre nos recorda que, para a redenção de nossos pecados e consequente salvação, é que Cristo Nosso Senhor, sofreu sua santíssima paixão. Improvável será, estimado leitor, terminar a leitura desta magnífica obra, sem reavivar seu amor pelo santo sacrifício da missa, enfim, por nosso Redentor. Padre Wander de Jesus Maia.